Eu não mereço, eu não mereço. Mas como, Chico, você não merece? Eu não mereço, doutor Bezerra, porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a sua missão. Bezerra sorriu e lhe perguntou: mas, Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? E Chico lhe disse: ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier, que não está dando conta do seu trabalho. Dizem que Bezerra de Menezes deu uma grande risada, se congratulou com Chico e limpou as mãos, aliviando-lhe o sofrimento. Vejam, meus amigos, que há muitos casos, portanto, da vida de Bezerra de Menezes. Um dos mais célebres é quando ele está em seu consultório e chega uma mãe muito aflita, pobre, magra, trêmula. Ela traz nos braços um filhinho pequenino, frágil, extremamente doente. E ela diz: doutor Bezerra, o senhor é a minha única esperança. Coloca chorando o menino na mesa do consultório. Ele diz: doutor Bezerra, meu filho está morrendo, eu não sei mais o que fazer. Doutor Bezerra analisa a criança e percebe que ela tem um problema gastrointestinal, mas que aquele problema estava muito agravado por causa da fome. A criança estava vários dias sem se alimentar. Ele prescreve o receituário homeopático e diz: tome, senhora, adquira esses remédios, cuide da alimentação e seu filho vai ficar bom. Ela, com os olhos em lágrimas, lhe diz: doutor Bezerra, então meu filhinho vai morrer, porque com a receita eu até posso esmolar na rua para comprar o remédio, mas nós estamos morrendo de fome, doutor Bezerra, nós não temos um centavo de réis para poder comprar alimento. Ele se compadece, enfia as mãos nos bolsos, mas a última moeda, a última cédula, já havia sido ofertada para o penúltimo paciente. Ele fica constrangido, mas faz uma prece, ora a Maria Santíssima, protetora da humanidade, a quem ele tinha um especial apreço, admiração e fé. E quando desperta da oração, vê um estranho brilho esverdeado em sua mão, e vê o seu anel de formatura. Sorri, tira aquele anel e entrega com alegria para aquela mãe necessitada. E ele diz: tome, senhora, vá até a farmácia, troque o anel por dinheiro, pegue os remédios e, com troco, compre alimentos para você e para seu filhinho. Ela não quer aceitar, mas ele insiste, porque se ele não puder exercer a sua profissão com toda a sua plenitude, de nada lhe vale aquele anel. Ela sai comovida. E ele fica feliz de demonstrar, de compreender que a sua alma hoje estava completamente desapegada, que fora capaz de entregar até o seu anel de formatura para uma pessoa necessitada. Desce as escadas do consultório feliz, mas quando vai tomar o bonde, percebe que não tem nem mesmo o dinheiro da passagem. E não desejando dar prejuízo à companhia de transportes, vai caminhando da Rua 7 até a Tijuca, distante, chegando altas horas da madrugada, cansado, esfaimado, encontrando a família.